5221 para pushback acionamento remoto no 3. Ao cruzar o prolongamento de aproximação da pista 1-0, chame o controle em 1-9-8, solicitando ascensão para o nível de voo 035. Após o cruzamento, vai solicitar 119-8, ascensão para o 035. Estamos a 15 segundos do cruzamento, senhor. Ciente, até regresso. Jole, está na estante, grato. Bom dia. 0, chame o controle, bom dia. Controle, bom dia. 435, cruza 1.700. Controle com aquele cordial, bom dia, o Papa Tango Vitor Índia Juliet. Controle, 1.435. 435, contato rodar, supra nível 240, perfil da El. 240, transita quando possível, pro Adileda. Autorizado. Brasileiro. Vitor e Juliette, prossegue para o corredor forte. Autoriza a ascensão 025 no corredor 035 no corredor forte, senhor. No corredor forte, autorizado, subir para o 035. Ô, Juli, pode iniciar da presente ou aguarda atingir o corredor, senhor? Aguarda atingir o corredor. Ciente, mantém 1000 ou pode subir para 1500? Mantém 1000, quando ingressar no litoral, pode subir para 035. Ciente. Eu acho que Papa Golf 25 milhas, ponto de alta descida. Desça para 2 mil pés, informe o localizador, ajusta o time, estou no 05, acho que é o Van Golf. Van Golf vai descer para 2 mil pés, vai chamar um localizador, no 0, 05. Santris 1163, autorizado a decolar, 140 graus, 099. Decolagem autorizada, tá 3160. 3163. 063, senhor, decolagem autorizada. Azul 4299, fica no pequeno desvio à direita da rota. Autorizado. Controle, Salvador, bom dia, tá 3163 na Adael. Contato radar, sub nível 340, perfil da Delta. 340, perfil da Delta, 3163. Azul 4299, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 133.25, até 1251, boa viagem. 33.25, pelo secundário, azul 4299. 786, obrigado. Trip 5221, observando o início do táxi do Airbus da TAM. Após estendendo seu pushback acionamento, chame táxi. O trip 5221 copiou? Negativo, poderia confirmar? Confirmo, após o táxi do Airbus da TAM já iniciou, Assim que ele liberar o setor, tem vivo seu pushback, acionamento, chame táxi. Gente, após o TAM, livre táxi, 52, 17. 035, senhor. Positivo. Eu li. Até quantas milhas? 20 milhas, senhor. Gente. Controle no 4 pedido, solicita approach, Mauro, visita a formação. Controle opera em 198 e o transponder é o 5524 Cotege. Aqui o time de pois, número 1, autorizado, Guarulhos, voltando para 0.5. Ok, copiado no 09, quando pronto, só me pushback acionamento. Já havia sido autorizado, comandante. Eu falei autorizado a alinhar e decolar e paguei o vento. Ok, vamos abrir a entrada. Salvador, né? 312. 312, passa nível 180. Chame o centro Recife. Frequência 12545, até 2085. Boa viagem. 2545, 2085, 312, bom dia. Quatro e cinco, controle? Prossiga. Fui na proa de Léos, tem condições boas na proa de Léos? Afirmativo. Fui na proa de Léos, passa agora nível 180, chama centro Recife, frequência 133 decimal 25, hotel 251, boa viagem. Gente, Léos, 3325, hotel 251. Ao meu tango, Índia Brava, decolou uns 27, curva direita. Litoral Sul, corredor Axé, chama em controle. 119 decimal 8, até regresso. 198, semana para regresso, bravo. Inicial TAM 3304. Gente. Está perto do Tango Índia Brava. Tango Índia Brava, contato radar, prossiga 1000 pés, questão 500 pés, corredor Axé. Corredor Axé, está falando da barra, centro histórico, chamará para o regresso. Meu ponto de espera é o 5221. 3000? Pretende efetuar manobras aqui nesse setor, confirma a possibilidade, então atendendo ainda para o 035. Tem livre possível questionamento, chame táxi. Faz a passagem livre, vai reportar o táxi 93. E voar até 15 milhas fora e fazer as manobras? Afirmativo, senhor. Prosseguindo então, mais à frente, Índia Júlia. 360, aguarde cópia. Ok, na escuta. 4, decolou os 29, chame o controle, bom dia. Controle, bom dia, tá 3304. R63 do Nuno, Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Whisky 50. Decola 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda Bidev. Controle opera em 1998 e o transponder 5526, Cotejo. para 1.5.0 descendentes aqui. 1888, bom dia, só identificação, autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 050, ajusta o altímetro no 015, vigilância radar. Mari 050, 1500, 988. Atinge Mateus 035, Índia Júlia, talvez ocorra descida aí até uns 2.500, são. Ciente. Torre Salvador, bom dia, o Trip 5221, pronto, pode esperar, 1-0. Bom dia, autorizado decolar, pista 1-0, 1-30 graus, 1-1, nosso. Uma curiosidade, cabem quantas pessoas a bordo? 7-0? Trip decolagem, a Trip opera com 68, mas cabe até 7-4. Ciente, obrigado. Nada. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1-3325, até 1251, boa viagem. Curitiba, Recife 1-3325, Regresso Vitorinha Juliette, então, ainda mantendo 3.000. Gente, desça para o corredor, prossiga na proa de rotatória, reformando visual com o aeródromo. Ô, Índia Júlia, pode manter ainda o 035, senhor? Positivo. 923, taxia Juliette Alfa, ponto espera, torre 1986. Juliette Alfa, 286, nota. Oscar Papa Golf estabilizou. Gente, complete a aproximação. Bom pouso, Oscar Papa Golf. Obrigado. 221 fora de sala. Veículos 133, chame o controle, tenha um bom dia. Muito obrigado. Boa tarde, semana. Prosseguindo na descida pelo corredor, Índia Júlia, senhor. Positivo. Controle Salvador, muito bom dia. Trip 5221. 5221, contato radar. Sou para o nível 200, perfil Gole. 200, perfil Gole, Trip 5221. Torre, o Oscar Papa Golf, acelerar para ele mais tarde. Pouso 140 graus, 1-1 nosso. Oscar Papa Golf, ciente, solicita pouso na 1-7, cancelando o ILN. Plano de voo instrumentos cancelado aos 34, prossiga sob regra de voo visual, chame de base para final pista 197. Oscar Papa Golf. Golf. Autorizado, sanitário. Golf abandonando o localizer, vai chamar na final da 197. Para embaixar, travado. Ciente, Oscar, por favor. Tango Bravo, controle Salvador. Até quantas milhas de Salvador? Não, vou fazer agora a sua parada da barra. Excelente. Chegou 1-9-2-3, confere da 1-0 para 1. É, autorizado decolar, 130 graus, 109. Diz a linha decolar da 109. O Índia Júlio vai ingressar no Interlagos, senhor. Positivo, fala visão ao aeródromo. Falaremos, Júlio. Pesquisa do voo. Kilo, Tango Romeo Abarde. 5 por 5, 5 por 5. Ok, deseja fazer procedimento de instrumento? Tá atingindo visual com campo, Índia Júlio, pessoal, livrar pra mim o pé, senhor. Positivo. Isso que o Zulu, Salvador, pega visual. Pessoa para 2000 pés, autorizado voar na proa de Duna. Pode prosseguir para 2000? Para 2000 pés, estou time, estou no 0, no 5, forma localizador, gol no 888. Tomar localizador no 888. Então, 3304, passa nível 200, chama centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 1260-288, obrigado. Copiado, Web 5811, no táxi autorizado, via Juliette Alfa no ponto para São Antônio no 86. Chame o controle, gol no 923. 98, controle no 923. Controle Salvador, gol no 923, decolado no 64. Aperto o radar, supo nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, 923. Campa Vista, o Índia Jolie. Confirme se tem alguma aeronave modulou para o solo, confirme. Índia Juliette. Oi, tô bem, Anselmo, muito grato. Tango de Abraão, prossiga. Abandonando o centro histórico, vai com todo o Guapa Vista. Positivo. Tripe 521, só te cita a vitória da conquista quando possível. Índia Juliette. Índia Juliette, passarei o sinal 197 para toque e arremete. Gente. Era Cruz, gente, aguardo cópia. Tipo 5221, voo direto, Vitória da Conquista. Autorizado, Vitória da Conquista, 5221. Índia November Alpha, autorizado, voo local a 1.000 pés, decolagem da 107, a curva é à direita, onde intercepta o corredor Axé. O controle Salvador opera em 1998, transponder 01040, coteje. Correto para o B02. Para o acionamento e táxi, somente a torre 1186, Índia November Alpha. Estabilizou o voo no 882. Voo no 882, estabilizou. Pé de aproximação, chame torre 186, bom pouso, voo no 888. 186, boa. Zero to Recife, level 370, right to copy. Ready copy, American 980. Roger that, cleared Recife, level 370 via Upper Whiskey 58. Your departure will be from runway 10 and after that left turn on Puka departure and Aracaju transition. Salvador Departure Control Frequency 109.8 Skull Code 5530 Readback America 980. Clear to Recife as file, climb maintain 370 Upper Whiskey 58. Puka Departure, Aracaju Transition Runway 10. That'll be a left turn after departure. Departure on 119.8 and squawk 5530 America 980. Ready, America 980, when ready, call me to text and start up on gate 11. Well, coach, say the current altimeter. The altimeter set is 1015. Thank you. 9 knots. Leave it, toque arremete no 7, India Júlia. Webjet 581, decolou os 43, chame o controle 119.8. 198, obrigado. Controle o Webjet 581. Webjet 581, contato radar sopa, nível 240, perfil da El. Perfil da El, nível 240, 581. Controle, o Tânia Bravo está no Pitaçu. Tá no voo 882. Salvador, está autorizado, confere. O suficiente, o siga na proa de Salvador, aguarda as suas comunicações. Tânia Bravo, está aqui. Plano senhor, estamos aguardando para autorizar, ok? Olímpicos copiados. 923, solicita desvio direita para 225. Autorizado. Vitor e Juliette, aguarde para ingressar na perna do vento, pista 197. Paremos, senhor. Juliette, autorizado, curva à esquerda, ingresso, perna do vento, pista 17. Chame pronto para girar base. Ingressará na do vento 17, passaremos pronto para girar base, o Índia Jolie para 17. 923, passa nível 160, chame centro Recife, frequência 1-3325, Altena 251, boa viagem. 1-3325, Altena 1-251, gol 1-923, obrigado. Tango de Abraço, está no através do farol de Itapua. Chame Torre 186, Tango de Abraço. 186, chamará. Tango de Abraço. Prossiga. Ela através de Itapua, autorizado a T4. Tem o setor oeste, autorizado cruzamento do prolongamento de aproximação da 190 e aguarde para girar base pela direita. Papá Romeu, Tango de Abraço. Se autorizado, nem interfere na pista, vai direto para o pátio. Gol no 888, no solo aos 47, libera a direita, solo 121, decimal 9. Liberou a direita, solo 219, gol no 888. Solo Salvador, gol no 888, livrou a direita. No 888 na Alfa, reportando da Juliette. Reportando da Juliette, eu vou no 888. Para a base, o Índia Jolie. Autorizado, perna base, chame na final, Vitor Índia Juliette. Base, reportando final na 7, Jolie. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, confirma, prossiga conforme autorizado, aguarde para girar base. Tango de Abraço, paciente. Esse prosseguir conforme autorizado é aguardar para interceptar final. Manter o setor oeste, aguarde para a perna base, é o número 2. Se autorizado, vai direto para a pista Oscar. Negativo. Prossiga conforme instruído. Mantém o setor oeste, aguarde para girar base, é o número 2. Tango de Abraço, vai ficar no setor oeste aguardando, senhor. Final normal, baixou e travou em fábrica, 107, Índia Juliet. Ciente, autorizado, toque arremetida, pista 17, 140 graus, 111 nosso. Informa o helicóptero, mantendo o setor oeste, 3 milhas da cabeceira, 107. À sua direita, Vitor Índia Juliet. Jolie, ciente. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, autorizado prosseguir com a base pela direita da pista 17 como número 2. Acuse avistando o Papa Alfa 32 na final. Vai acusar o Papa Alfa, não está visual comigo, vai aguardar. Solo Salvador, Oceano 63, 1-1, posição 0-1, solicita pushback acionamento. Direto pro pátio, você tem um tráfego lá na Taxi Oscar. Eu tô visual mesmo, se autorizado, vai direto pro pátio, sem interferir. Geralmente não gosto de interferir na 17, deixa ele livre, senhor. Autorizado, aproximação, chame no solo controlado, 140 graus, 109. Papá Romeu, Tango de Abraço. Camarada controlado, Tango de Abraço.